FM Stereo. Para todos, boa tarde. Já fora da fase dos registros magnéticos que vos aconteceram nos últimos dois sábados, o Lança chama-se ao vivo Mark II, as sete vidas do Heavy Metal. Emissão com controle técnico de Alberto Moreno, assistência de realização de Vítor Barum, hoje aqui com o seu flash metálico e a assinatura habitual para esta emissão e toda a série número 1 e número 2 de António Sérgio. Boa tarde então, eles aí estão de volta, melhores que nunca. Metallica, Master of Puppets. Now an empty shell, 21, Essa chama-se FM Estéreo da Rádio Comercial até às 18. É mais uma edição direta, com a abertura hoje a cargo dos Metallica, um dos excertos do novo álbum Master of Puppets, neste momento já o número 1 de vendas na zona KRHM da Grã-Bretanha. Simultaneamente, na tarde de 25 de Abril, será um dos álbuns em foco, à parte de uma série de outras novidades que rodaremos nas próximas emissões do Lança-Chamas e que serão também foco especial na tarde ao vivo do Lança-Chamas após um longo descanso e que acontecerá finalmente a 25 de Abril, tarde, a partir das 16 horas, no Rock Rendezvous, Rua da Beneficência, ao Rego, em Lisboa. Disposable Heroes, Metallica, Master of Puppets. Lança-chamas com o flash metálico de Vítor Barão, mais daqui a pouco outras novidades numa altura em que o mercado do heavy metal aquece fortemente. Esperamos ter ar suficiente para o acompanhar nestes próximos meses junto a vós. Lança-chamas, boa tarde. Warlock, Dorothy e os seus companheiros germânicos para o álbum Hellbound. I'm Dança, chama-se FM Mistério da Rádio Comercial, os Warlock, Dorothy Petch, L-Bound, título genérico do álbum, também faixa aqui passada, álbum naturalmente para destaque muito em breve nesta nossa emissão. Antes que o flash metálico surja e para que este leque de speed metal, mais inteligente que o resto muitas vezes, fique completo, os japoneses Loudness. Witness. Última das avulsas do início de mais uma emissão do Lança Chamas FM Mistério da Comercial 1718, as 7 vidas do heavy metal. Speed. Rádio Comercial. Flash Metálico, notícias em formato flash no mundo do metal com Vítor Barum. No passado dia 19 de março fez 4 anos que o poderoso guitarrista de Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, encontrou morte num acidente de aviação. Após quase 2 anos de ausência vinílica, finalmente Judas Priest grava um turbo que muito em breve estará no mercado internacional. E a propósito de novas edições discográficas, Firm tem novo álbum intitulado Mean Business. Lita Ford grava The Bride Were Black. E por fim, Loudness em estúdio com o produtor Max Norman para iniciarem a feitura de mais um LP ainda sem título confirmado. Los Angeles fabrica nova banda. Driver é o seu nome e compõe-se nada mais nada menos por Rudy Sarzo no baixo e ex-Quiet Riot, o antigo baterista de Pat Travers e Ozzy Osbourne, Tommy Aldridge, Craig Goldin na guitarra e vindo do grupo Jeffria e finalmente Jet Fenold na voz. Heavy metal também contribui para a organização USA for Africa. Em maio de 1985, Ronnie James Dio teve a ideia de fazer um projeto discográfico a favor da fome em África, seguindo assim o exemplo de outros grandes nomes da música ligeira. Convidou várias dezenas de músicos, cerca de 40, e entraram em estúdio para gravar Stars, cujo single será brevemente editado no nosso país. Disco recentemente acabado, para além de Dio e do seu guitarrista Vivian Campbell, conta ainda com Brad Gillis dos Night Ranger, Jimmy Bain, Rob Altford dos Judas Priest, Carmine Appice, Blackie Lawless dos Wasp, Adrian Smith dos Iron Maiden e muitos outros. Enquanto não chega este trabalho discográfico, recordemos um pouco o autor de Iron Head com o tema Sacred Arts do álbum com o mesmo nome. We'll be right back. Flash Metálico lança chamas FM Estéreo do Comercial. Para breve a estreia aqui, após a notícia da edição nacional garantida para o projeto Hearing Aid, conduzido por Ronnie James Dio, com muitas estrelas do hard rock e do heavy metal, para o single Stars, mais dinheiro em música, e neste caso em heavy metal, para as vítimas da fome no continente africano. As notícias faltaram naturalmente em relação a alguns dos acontecimentos que os devemos considerar sempre acontecimentos, mas os registros magnéticos não se compadeceram desse tipo de difusão. Aqui vai, entretanto, o heavy metal Zombies Paranoid tem já pronto, há cerca de semana e meia, a circular o número de março 86, o 4, portanto, de Renascimento do Metal. Mais um excelente número, prova do que é capaz de se fazer com bom trabalho e muita aplicação. Pedidos do Renascimento do Metal para a Rua Tomás da Anfissão, número 58, quarto, 1300 Lisboa, Heavy Metal Zombies Paranoid. Barão Rojo, já foram atenção na emissão RM do passado sábado aqui no Lança Chamas, em nono lugar de La Marcha. Um título não ouvido nessa altura, não ouvir, não falar, não ver. Más, más, más, aguanta un poco, todo se termina. poder não falar e não ouvir um dos temas do Alto B de En un lugar de la marcha, dos Barón Rojo. Lança chamas FM Estéreo da Comercial até às 18, já passado o flash metálico de hoje. Emissão gasta praticamente em avulsas. Prometemos, já que o espaço hoje vai escasseando, para uma das próximas edições, o som largo já desejado há algum tempo por muitos de vocês para o álbum ao vivo dos Triumph. Sinal que terão de esperar ainda os Metallica com Master of Puppets, os Warlock e uma série de outras edições, já que o mercado do hard rock heavy metal vai agradecendo, graças a Deus, cada vez mais, mesmo nacionalmente, e este é um sinal de boas-vindas ao regresso ao nosso mercado do catálogo WA, primeira edição na nossa zona, o potentíssimo ZZ Top, Afterburner. chama Zé Fia Mistério da Rádio Comercial, parte final já da nossa edição de hoje, mais um sábado 17-18, onde fazemos interessante destaque para uma edição nacional a circular cerca do meio da semana que vai começar junto a Voz. É o último dos originais dos texanos ZZ Top, do genérico Afterburner. As saliências por aqui ficam em Planet of Women e I Got the Message, para evitar, entretanto, os singles já publicados ou extraídos deste álbum e que fazem parte de outros espectros sonoros da Comercial FM. ZZ Top já com a edição nacional Afterburner, dois títulos para passagem em destaque aqui e assinalar a sua saída no lança-chamas Planet of Women, I Got the Message, álbum que inclui, entretanto, pelos fabulosos texanos, todos os outros singles Sleeping Bag, Stages e o último Rough Boy. Tenham já uma certa história no nosso mundo sonoro. É o último álbum Delirious Nomad, Armored Saint. O selo é Chrysalis, ou Chrysalis, se preferirem. Há editora local, legal, mas o certo é que nada surge para o nosso mercado. Hey! Faltam 11 minutos para o final do Lança-Chamas 2, 17-18 FM Estéreo do Comercial Armored Saint, do último Delirious Nomad Nervous Man.